rádio, onde você estiver. A moral da história vai estar sempre na glória de fazermos o que nos satisfaz. Zélia Duncan. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Estou muito satisfeita de estar aqui em mais um encontro contigo no Mulheres Transamérica. O nosso encontro agendado para todos os sábados às 9 aqui na Transamérica. Como vocês sabem, este é um horário alegre e exclusivamente para nós, mulheres. Nas ondas do rádio. Sou Joyce Possamay Busanelli, como de costume, temos convidada. Então, quer fazer alguma pergunta, mandar um recadinho? Participe conosco. Para isto, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28. Fanpage Transamérica Foz. E o telefone 45 30 28 28 28. O bate-papo ao vivo de hoje é com Fernanda Fedrigo, coordenadora de capacitações do Sindi Hotéis, que é o sindicato dos hotéis, restaurantes, bares e similares de Foz do Iguaçu. Vamos hoje então falar sobre as atividades coordenadas pela Fernanda no Sindi Hotéis, mas em especial sobre o evento agendado para hoje, onde os participantes poderão apreciar a cozinha peruana. Que delícia, né? Mas antes do nosso bate-papo com a Fernanda, vamos falar da cantora do dia. Mulheres Transamérica. Cantora do dia. Cantora do dia é Zélia Cristina Gonçalves Moreira, conhecida pelo nome artístico de Zélia Duncan. Ela é cantora e compositora brasileira. Iniciou sua vida profissional nos anos 80, estreando como solista em 1987. Já nos anos 90, lançou seu primeiro trabalho. Escutaremos a música Tudo Sobre Você. Mulheres Transamérica. Queria descobrir em 24 horas tudo que você adora, tudo que te faz sorrir, e num fim de semana tudo que você mais ama, e no prazo de um mês tudo que você já fez. É tanta coisa que eu não sei, não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. E até saber de cor, no fim desse semestre, o que mais te apetece, o que te cai melhor. Enfim, eu saberia, 365 noites bastariam pra me explicar por quê, como isso foi acontecer. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Não sei se eu saberia chegar até o final do dia sem você. Para, para, para.

faz infeliz é o brilho do olhar que não sofre. Bem, Mulheres Transamérica, ouvimos também a música Jura Secreta, de Zélia Duncan. Antes, então, da gente falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de estar divulgando o evento chamado Infância, Desenvolvimento e Seus Problemas, Abordagem Interdisciplinar. Ele é dirigido, queridas ouvintes, para profissionais e estudantes da área da saúde, educação, cultura, mas também não precisam ser pessoas que estudam alguma coisa ligada à criança. Então, por exemplo, se você trabalha na igreja ou num local, né, por exemplo, centros de recreação ou essas casas de atividades de brinquedo para as crianças, você pode estar também fazendo essa jornada de estudos. Porque o mais importante da gente se capacitar é o fato de que a gente vai agregando conhecimento. É claro que esse curso não vai te validar, fazer um diagnóstico, tanto quanto um profissional da área da saúde pode fazer. Mas você pode daí olhar para os seus filhos ou para as crianças que estão à sua volta de uma maneira diferenciada. Porque hoje em dia, por exemplo, existem crianças que têm hiperatividade e às vezes elas são muito mal compreendidas. Mas também existem crianças que têm uma dificuldade com lei, com respeitar regras, e são entendidas como crianças hiperativas e acabam tendo um alívio no limite que precisa ser dado. Então, para, por exemplo, você não correr o risco de fazer essa diferenciação, no dia 17 de setembro, que é sábado que vem, eu te convido a participar dessa jornada de estudos. Ela acontecerá no auditório do SESC Senat, das 9 ao meio-dia, das 13h30 às 17h. O SESC Senat é aquele centro direcionado aos trabalhadores do transporte que fica em frente ao CTG Charrua. A palestrante que estará ministrando esse curso é Zulema Garcia Yannis. Ela é coordenadora do Centro Lídia Coriá de Porto Alegre. A formação dela é o seguinte, ouvintes, ela é fonoaudióloga, psicomotrista, especialista em educação psicomotora, ela é fundadora, né, e terapeuta desse centro que eu falei para vocês. Esse centro é uma referência no Brasil e também em Buenos Aires, porque esse centro, ele é interdisciplinar e é dedicado ao estudo, diagnóstico e tratamento de problemas do desenvolvimento da infância e da adolescência. Esse centro foi fundado em 1978. Então, nele existem diversas especialidades para atender a criança. Porque essa questão da transdisciplina entende que a intervenção terapêutica ela deve ser feita através de uma equipe. Então, olha que oportunidade legal, viu, ouvintes? E o mais importante, hoje é o último dia para você poder fazer a inscrição com um preço diferenciado. R$ 80,00 para estudantes e R$ 100,00 para profissionais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.mepsicanalise.com.br. Maiores informações você pode ligar no meu telefone 98031232 ou no 3025-2228. Estamos esperando a sua inscrição, viu? Ouvintes, participem do bate-papo comigo através do WhatsApp 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz e o telefone 45-3028-2828. Porque nós estaremos falando sobre a importância da gastronomia nas nossas vidas. Comer é bom demais, né? Quem não gosta de comer? Eu adoro comer. Mas, além de gostar de comer, a gastronomia também pode ser usada como um recurso terapêutico. Já não existiu situações em que você estava estressado, ou irritado, ou até nervosa, e daí foi ou comer ou cozinhar para aliviar o estresse? Então tá, manda o seu recadinho para mim nesse sentido, porque eu quero te dizer que existem muitas técnicas onde cozinhar faz bem. Enquanto se preparam os pratos, a pessoa vai sentindo a gratificação de servir à mesa e receber elogios das pessoas que estão experimentando o prato que está comendo. Então, essa é uma excelente técnica para trabalhar a questão da saúde mental. Ela vem numa forma de terapia para pacientes que, por exemplo, podem sofrer de depressão, ansiedade, fobias. É uma proposta comportamental, mas ela tem muita eficácia. Existem centros de internação onde a pessoa fica até 45 dias usando do tratamento possibilitado pela gastronomia para ir lidando com esses conflitos. Mas você, é claro, não necessariamente precisa passar por uma internação. Você pode fazer aí na sua casa mesmo essa proposta terapêutica. O que você acha dessa ideia? Mande o seu recadinho para mim, que daí enquanto toca mais uma música de Zélia Duncan, eu vou ler e já voltamos a conversar. Escutaremos a música Alma. Mulheres Transamérica. Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma. Deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy. Fique bem, easy. Fique sem nem razão da superfície. Se apaga, todo pesar não existe. Alma, como um reflexo na água, sobre a última camada que fica na superfície. Crise, já acabou livre. Já passou o meu temor do seu medo sem motivo. Riso, de manhã riso. Neném, a água já molhou a superfície. Alma, daqui do lado de fora, nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma. Flutua na superfície lisa. Quem me ali? Seu suor, o sal que sai do sol da superfície. Simples, devagar, simples. Bem de leve, a alma já pousou na superfície. Nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma. Flutua na superfície lisa, que me alisa. Seu suor, o sal que sai do sol da superfície. Devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície. Deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície, alma. Deixa eu ver. Deixa eu tocar. Continuar a nosso bate-papo direitinho, eu e você. Então, assim, a gente estava falando antes da importância da cozinha, né, da gastronomia, enquanto uma técnica terapêutica. Bom, assim, existem as questões das comidas favoritas e do quanto a gente se dedica ao preparo delas. A gente já estava até conversando aqui nos bastidores do quanto ir preparando, né? Cortando a cebola, cortando o tomate, para daí poder fazer o prato, de como a gente vai tendo tempo para pensar. Porque vocês já devem ter passado por situações onde, se você não está muito bem, aquilo afeta a sua comida, né? O ponto, digamos assim, você faz um arroz sempre maravilhoso, mas naquele dia desandou. Ou você faz um feijão saboroso e naquele dia o caldo não engrossa de jeito nenhum. Além de que, tem coisas que a gente adora comer. Vou dar um exemplo. Eu adoro comer lasanha. A minha lasanha fica excelente, mas tem coisas que eu faço que não dá certo. Não sei o que acontece, não fica tão bom quanto a lasanha. Porque a questão da gastronomia, se acredita também de que os sentimentos e as sensações vivenciadas a cada dia acabam sendo manifestas na comida. Você acredita nisso? Você acha que de alguma maneira os teus sentimentos, né? A tua autoestima, a tua habilidade social, a tua obsessividade, você pensa que isso pode afetar o seu alimento? Tô esperando o seu recadinho, porque para especialistas, a questão da autoestima, ela afeta o alimento. E a questão da terapia gastronômica, ela vem muito também no sentido de poder promover as habilidades sociais, porque daí as pessoas estão ali junto, conversando, cozinhando, cada um vai falando de si e vai diminuindo, é claro, a ansiedade, afastando os pensamentos negativos. Cozinhar é muito bom, né? E poder experimentar, podendo ver a textura que os alimentos podem proporcionar, porque cada alimento tem uma textura diferente. Por exemplo, eu tava falando da lasanha, né? Eu não sou muito chegada em berinjela, gente, mas a minha lasanha de berinjela, como eu falei, é excelente. Então, quero ouvir o seu recadinho sobre tudo isso, tá? Muito bem, ouvintes do Mulheres Transamérica. Estamos esperando a sua participação. Vão lá os nossos contatos. WhatsApp 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz, telefone 45-3028-2828. Vamos para o quadro Grandes Mulheres da História. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Elisa Fernandes foi ganhadora da primeira edição do Masterchef Brasil. Após o reality, ela lançou um livro, estudou na prestigiada Escola de Gastronomia Le Cordon Bleu e atualmente trabalha em um restaurante em Paris. Parte do prêmio em dinheiro, 150 mil, ela investiu em jantares e na estadia na França. Segundo Elisa, os jantares são um investimento, pois ela conhece os trabalhos executados por grandes chefes de cozinha e pode usufruir deles. Da mesma forma que os jantares são investimentos para Elisa, que tal investir na proposta elaborada e promovida pelo Centro de Capacitação do Sindhotéis? A primeira edição de jantares temáticos do curso Cozinhas do Mundo, com destaque para a cozinha peruana. Essa é uma proposta que faz com que os participantes possam experimentar a comida tailandesa, mediterrânea, asiática, peruana, italiana, francesa. São profissionais que transmitem as técnicas às pessoas que participam e essas pessoas vão estar oferecendo esse jantar hoje. Às 20 horas ele acontecerá. Então, quer experimentar uma culinária diferenciada? Maiores informações com o Sim de Hotéis. Voltando ao nosso bate-papo referente à gastronomia, gostaria de dizer para vocês que a relação da alimentação com o sono também afeta na nossa qualidade de vida. Perturbações de sono são cada vez mais frequentes nas diversas faixas etárias. E sim, estão relacionadas com o tipo de alimentação, exercício físico, estilo de vida e ao uso excessivo de aparelhos como televisão, celulares e computadores. Tem crianças que, por exemplo, ficam até tarde da noite usando televisão ou o celular ou o computador. O número de horas e a qualidade de sono influenciam sim na nossa saúde, no metabolismo e na produção de hormônios. Existem estudos que diz que as crianças devem assistir e receber no máximo influência desses tipos de luz 3 horas ao dia. Porque a insônia vai gerar má qualidade e alteração no ritmo de sono. Porque o sono está associado à redução, a falta de sono está associada à redução no desempenho escolar, no trabalho. Então vai comprometer a sua saúde. Aí vai dar em ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamentos, pelas desordens metabólicas e alterações no corpo. Existe também uma redução da imunidade e aumenta os riscos do desenvolvimento e agravamento de doenças crônicas, como a obesidade, a diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Eita! Então, ouvintes, é muito importante a gente entender que aquilo que a gente come vai fazer efeito no nosso corpo. É claro que a gente sempre se preocupa com a nossa estética e do quanto é legal estar num peso que é saudável, ter um corpo bonito, uma pele saudável, mas a gastronomia afeta muitas coisas nas nossas vidas. Então é importante a gente ter esse cuidado conosco. Vamos ouvir mais uma música de Zélia Duncan, então? Catedral. Mulheres Transamérica. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranhas só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei. Você me viu passar, correndo só. Nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como voltar. Se eu disser que foi por amor, vou mentir pra mim. Se eu disser deixa pra depois. Não foi sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Mulheres Transamérica. Muito bem, adoro essa música, acho linda, ela lembra demais a minha adolescência. Voltando então à nossa conversa, opa, minto, antes eu gostaria de lembrar vocês novamente do curso Infância, Desenvolvimento e Seus Problemas. As inscrições, elas estão disponíveis através do site www.mepsicanalise, que é mepsicanalise.com.br. Você tem a oportunidade de, somente até hoje, fazer a aquisição do ingresso num valor diferenciado, R$ 80 para estudantes e R$ 100 para profissionais. Como eu expliquei antes, o Lídia Coriá é um centro de referência no Brasil e na Argentina em diagnóstico precoce dos problemas da infância. Então, essa jornada de estudos vai nos capacitar a poder olhar para as crianças bem pequenininhas e já ver se existe algum comprometimento nelas que é sério e que precisa de cuidado. Porque sim, existem coisas que demandam muito cuidado desde muito criança. Vamos lá então. Lembram que antes eu estava falando da qualidade do sono equivalente à alimentação? Você pode melhorar a qualidade do sono usando da alimentação. Você pode então ingerir alimentos que estimulem a produção da serotonina. Vocês sabem o que é serotonina? É um neurotransmissor que regula o sono, a capacidade de aprendizagem, humor, sensação de prazer, otimismo, bem-estar e o desejo também de comer doces. Ele é o neurotransmissor que a gente entende que dá alegria. Tanto que os medicamentos para depressão, eles são a base de serotonina. Então, confira lá comigo agora alguns nutrientes que podem estimular a produção da serotonina. Vitamina B6, ela vai estar no germe de trigo, na banana, no leite, no feijão, na batata, lentilha, aveia, abacate, nozes, batata inglesa. Então, a vitamina B6, ela vai liberar a piridoxina. Também tem a questão do ácido fólico. O ácido fólico é muito importante até para gestantes, né? Você pode encontrar o ácido fólico nas folhas de cor verde escura ou nas leguminosas, como o feijão, a soja, o grão de bico, a ervilha, o aspargo. Você também pode encontrar na laranja. Existem receitas muito gostosas de se fazer com grão de bico. Também existe o triprofano. Esse é um aminoácido precursor da serotonina. Você pode encontrar ele na carne, no frango, no peixe, no ovo, no leite, no queijo, na aveia, no abacate, na castanha. Ai, é uma delícia comer castanha, né, ouvintes? Também no amendoim, na amêndoa e nas nozes. Uma última sugestão é o magnésio. O magnésio, ele também é encontrado nas leguminosas, que é o que eu falei lá antes do ácido fólico. Mas além de poder encontrar no feijão, na soja, no grão de bico, você também pode encontrar o magnésio nas ostras, no leite, no arroz integral, no salmão, na aveia e de novo no abacate e nas nozes. A produção da serotonina, ela pode ser estimulada através de combinações desses alimentos. Você pode então fazer mingau de aveia com banana e canela, por exemplo, que é bem gostoso para poder consumir à noite. É importante você evitar alimentos ou bebidas estimulantes que podem afetar o sono. Então, por exemplo, é importante que a partir de mais ou menos 4, 5 horas da tarde, se você tem muita dificuldade de dormir, você não ingira, não faça ingestão, né, de café, de mate, de chá verde, chá preto, refrigerante, então, que tem o componente da cola, né? É muito prejudicial para o sono. Fora a questão das bebidas energéticas. Você não precisa retirar todo o carboidrato da sua alimentação noturna. Mas é importante você ter cuidado com a ingestão do carboidrato, porque o carboidrato, ele é um alimento que tem um outro processo para ser elaborado e digerido pelo corpo. Então é melhor que você faça a ingestão de, por exemplo, alguma fruta, porque fruta também é carboidrato, ela vira açúcar no sangue. É importante você evitar alimentos de difícil digestão ou comer grande quantidade. Então, por exemplo, comer feijoada à noite ou um churrasco é pesado. Não é bom que você ingira esse tipo de alimentação. Você pode utilizar chá de melissa, camomila ou maracujá. Existem relatos que dizem que essas bebidas ajudam muito a relaxar e a dormir. Então, essas são as dicas ligadas à gastronomia, podendo entender que a gastronomia afeta a nossa vida noturna. Então, vamos de mais música de Zélia Duncan. E olha que legal, o nome da música é Enquanto Durmo. Mulheres Transamérica. Espero a chuva cair. ouvintes do Mulheres Transamérica, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas antes de me despedir de vocês, ouvintes, eu gostaria de lembrá-las, para finalizar o meu bate-papo de hoje com vocês, do curso Infância, Desenvolvimento e Seus Problemas. Hoje é o último dia para você poder fazer a inscrição num valor diferenciado. O site é www.mepsicanalise.com.br. Também quero convidá-las a escutar e participar do nosso próximo encontro. Prepararemos para a semana que vem um bate-papo muito gostoso. Muito bem, quero agradecer vocês, ouvintes, que dedicam seu tempo a nos prestigiar com a sua audiência todos os sábados aqui na Transamérica. Nós temos muito a agradecer a vocês porque nós fazemos esse programa com muito carinho. Por isso, também quero agradecer a toda a equipe do Mulheres Transamérica e da Rádio Transamérica Foz, que todos os sábados estão aqui para fazer da sua manhã uma manhã super alegre. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Hoje fico por aqui e nos falamos num próximo encontro. Mas se você perdeu algum dos programas Mulheres Transamérica, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. E os nossos links estão disponíveis no nosso site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Fronte. Tchau, tchau e até semana que vem. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.